Olha, vou te falar um negócio aqui na boa, porque eu não quero brigar, tá? Mas desliga essa merda. Mas é o seguinte, segunda-feira eu vou na escola dele e eu vou desmatricular ele dessa escola, tá? Chega, acabou. Já falei pra você que isso não dá certo. Essa merda de aula online não existe. Não adianta, não funciona. Tá entendendo? O menino fica aqui que eu tenho que entrar com ele 3 vezes ao dia. Eu tenho que entrar com ele no computador pra assistir aula. Eu tô assistindo aula com ele, cara. Eu já passei dessa fase. Eu não quero. Eu não quis na minha época. Eu repeti 3 vezes a 7ª série porque eu não queria estudar. Eu não vou estudar agora depois de velho. Tá entendendo? Tá constrangedor pra mim, cara. Fica ela de um lado lá fazendo pergunta pras crianças. A internet é uma merda. A informação não chega pras crianças no mesmo tempo que chega pro outro. A internet de um tem 2 GB, a outra... a minha tem 3 mega. Tem 3 mega que tava pedindo Wi-Fi emprestado outro dia aqui de casa, não tem condição não, cara. Começando o último MartelaCast, até o próximo, porque a gente não sabe se a gente vai viver pelas próximas 2 semanas, estamos no meio de uma pandemia, então até lá, esse é o último, será o último MartelaCast. Estou aqui hoje com o Gabriel Carvalho, ei Gabriel. Taca-lhe pau nessa buceta, caralho. Estamos também com o Levi Rabelo, e aí Levi? E aí meus consagrados? Para discutir relações entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, nós não poderíamos contar com ninguém melhor do que um representante do CEPS. E é por isso que está conosco aqui hoje o vice-presidente do Centro de Estudos de Política Songul do Brasil, Gabriel Tanã. E aí, Gabriel? E aí, meus consagrados? Nosso assunto é, como eu já dei uma pequena prévia agora há pouco, as relações entre os 2 estados da Coreia, um governado, né, por um regime socialista do Partido do Trabalho da Coreia e outro um regime capitalista com influências dos Estados Unidos, relações conflituosas desde a época da Guerra da Coreia, mas que tem tido, desde os anos 50, aproximações e afastamentos. Nós tivemos em 2008 uma tentativa de em 2018, uma tentativa de aproximação das duas Coreias, mas tivemos um afastamento agora em 2020 com a demolição do escritório responsável por essas relações na Coreia do Norte, pelo próprio governo norte-coreano. Para entender esse processo tão nebuloso, que tem gerado tanta polêmica, e até mesmo alguns podcasters liberais, né, de um certo podcast aí de relações internacionais famoso, que eu não vou dizer o nome, mas começa com F o nome desse podcast, que responsabilizou a Coreia do Norte, disse que a Coreia do Norte havia sido irresponsável nesse ato, colocando toda a culpa da falha das negociações no regime de Pyongyang, quando nós sabemos muito bem que toda a mídia internacionalmente está contra o regime de Pyongyang, né? Mas para entender melhor, tirar a penumbra da propaganda sobre o assunto, nós trouxemos o Tanã para conversar conosco. Mas antes de nós entrarmos nessas relações norte-sul pós-armistício, nós precisamos entender o que foi a Guerra da Coreia. Então, Gabriel Tanã, o que levou à Guerra da Coreia? Por que é que o final da Guerra da Coreia é considerado uma vitória para a Coreia do Norte? E por que aquele processo não resultou em paz imediata, mas em um armistício que persiste até hoje? Você poderia nos ajudar a entender essa questão? Sim, com certeza. Na academia, né, em geral, né, na academia hegemônica, o que a gente tem é que a Guerra da Coreia, né, foi iniciada pelo Norte contra o Sul, né, e devido a isso os Estados Unidos junto com a ONU interviram, né, no conflito, e aí o conflito se estendeu durante 3 anos, resultando no armistício, né. Mas se a gente for olhar, né, e pesquisar alguns documentos, algumas declarações, né, de ambos os lados, a gente vai ver que as coisas não são bem assim, né. em 45, né, com o final da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos eles dividem a Península Coreana, algo muito interessante, né, que acontece é que no norte, né, os soviéticos ajudam, né, os comunistas do coreanos a limparem, né, as últimas tropas japonesas que estavam no território coreano. Só que após isso eles se retiram, né, e deixam a Coreia para os coreanos. Enquanto no sul da península foi criado um governo títere, né, com um ditador, né, o Syngman-rhee, que foi um coreano que estava no Havaí, lá nos Estados Unidos. E após, né, colocar esse ditador no comando do sul, os Estados Unidos também impuseram algumas questões que mostraram, né, que foi apenas substituído o imperialismo japonês pelo imperialismo americano, né, estadunidense. Porque os documentos, né, a maioria dos documentos na Coreia do Sul, eles tinham que ser redigidos inclusive em inglês, né, por conta da ocupação americana. E durante, né, o 45 e 1950, né, que foi quando a guerra iniciou, sempre aconteceram algumas disputas na fronteira, né, porque não existia uma fronteira física, né, não existia nem mesmo uma linha imaginária como existe hoje, né, Panmunjom, não existia isso, era realmente, não tinha nenhuma divisão. E as pessoas cruzavam do norte para o sul, do sul para o norte, mas os militares também faziam essas excursões, né? E o que acontece é que, 3 dias antes do início da Guerra da Coreia, né? A Guerra da Coreia se inicia no dia 25 de junho de 1950, né? No dia 23, mais ou menos, né? 2 dias antes, a partir das 10 horas da noite, as forças da Coreia do Sul, né? Do sul da Coreia, na parte oriental de Chongjin, eles começaram um bombardeio, né, disparando canhões com obuses de até 105 mm e também com ataques de morteiros, né, bem pesados, através da linha de defesa do norte, né. O que acontece? Eles já fizeram isso anteriormente, né, com uma linha de fumaça, né, para que eles pudessem fazer essas incursões militares, né, do lado norte. Mas nesse dia em específico, esse bombardeio ele durou muito tempo, né? E não tinha durado tanto quanto das últimas vezes. Ele durou por volta de 6 horas. E com isso, né, a Coreia, o norte da Coreia, eles começaram a temer de fato o início de uma invasão, né, ao norte. Porque o próprio Syngman-rhee, né, o ditador no sul, ele já admitia, né, que ameaçava com uma invasão no norte, né, que seria o chamado Pugjin, né. E, de fato, né, existiam tropas sul-coreanas em toda a fronteira do paralelo 38, né, que foi onde foi dividida as Coreias. Então, os sul-coreanos, eles conseguiram, né, nesse primeiro momento, avançar 1-2 quilômetros, né, em Haejo, em Kongshom, em Chowan. E depois disso, né, o norte ele acaba defendendo, né, o Kim Il-sung chama o povo para a defesa do país, né, arma todo o povo, né, com esse sentido de defesa nacional, e com isso eles conseguem defender o ataque sul-coreano, e a partir de então eles começam a avançar, né. Tanto é que em poucas semanas eles tomam a capital Seul, e na capital eles conseguem capturar alguns documentos que já mostravam que essa guerra, né, que a guerra da Coreia já estava sendo planejada há um bom tempo pelos Estados Unidos e pela Coreia do Sul, né. Então, logo em seguida, né, que eles capturam Seul, eles continuam avançando, só que chega uma hora, né, que os Estados Unidos eles acabam utilizando de artilharia naval, né, muito pesada para reter o avanço do norte. E nesse mesmo tempo eles chamam, né, no Conselho de Segurança da ONU para que os países se unam, né, para repelir essa invasão do norte. Então, inclusive o Brasil nessa ocasião ele foi convidado, né, para participar da Guerra da Coreia, e por um movimento, né, muito bom dos socialistas comunistas aqui no Brasil, a gente acabou não indo, né, para a Guerra da Coreia. E isso é uma coisa que os coreanos têm em mente, né, eles são muito gratos pelo Brasil historicamente por conta disso. Mas a Colômbia, inclusive aqui, né, na América Latina, participou da Guerra da Coreia, o Canadá e muitos outros países enviaram tropas, munição e remédios, né, alimentos, tudo para a Guerra da Coreia para conter, né, o avanço do norte. Só que a partir do momento que eles chegam até o paralelo 38 novamente, né, as forças dos Estados Unidos com a Coreia do Sul, eles continuam avançando para o norte, né? Eles chegaram bem próximo ali da fronteira com a China, e nesse momento a China, né, em 49, ela tinha passado pela Revolução Socialista, né, do presidente Mao. Nesse momento a China ela convoca, né, voluntários para participarem da Guerra da Coreia, né? E nesse momento 1 milhão de chineses também, né, entraram na Península Coreana para lutar. Inclusive o filho do Mao Tse-tung, né, o Mao Anning, ele morreu, né, nesse primeiro momento da guerra em que eles estavam empurrando de volta as tropas para o paralelo 38. Ele morreu no bombardeio dos Estados Unidos, e isso mostra, né, desde então, que a Coreia e a China sempre tiveram relações muito próximas, né? A União Soviética também participou, né, com Stalin, também participou nesse apoio à Guerra da Coreia, mas foi um apoio mais logístico do que propriamente de soldados, né? É, a maior contribuição da União Soviética na Guerra da Coreia, né, para o Norte, foi com pilotos de caça, né? Então, os primeiros pilotos de caça foram treinados pelos soviéticos, né? Inclusive, tiveram mulheres coreanas também que receberam treinamento durante a guerra, né? Depois de 3 anos de guerra, mais ou menos, né, no dia 27 de julho, havia um impasse, né? Não se avançava e nem se retrocedia na Guerra da Coreia, né? As tropas ficaram paradas naquilo que hoje é a fronteira norte-sul, né? Então, nesse momento, os Estados Unidos eles acabam, né, aceitando negociar com o norte e assinar um armistício, né, que seria uma trégua temporária. É, nesse momento, vale ressaltar que, inclusive, um general americano, ele disse que ele tinha a honra, né, nada invejável, de assinar o primeiro tratado, né, no qual os Estados Unidos não ganharam. E para o Norte isso é muito importante, porque mesmo com o país recentemente fundado, né, a República Popular Democrática da Coreia foi fundada em 48, né, em 1950, 2 anos depois, eles já tinham, né, uma guerra que eles deveriam lutar. O exército da Coreia também, apesar de ter tido alguma experiência nas guerrilhas contra o Japão, era recém-fundado, tinha muito pouco material militar, né, em questão de artilharia, infantaria, tanque de guerra. Eles não tinham uma força aérea, por exemplo, também não tinham uma força naval, isso tudo foi introduzido com a ajuda soviética, né? E por isso, né, por ser um país pequeno, um país, né, recém-fundado e com poucos recursos econômicos e militares, eles conseguiram repelir a invasão imperialista, que, como eu disse, né, eles quase chegaram a conquistar a Península Coreana por completo. E por isso, né, por eles conseguirem, de novo, livrar a parte norte, eles acreditam que foi uma vitória muito grande, porque eles conseguiram, inclusive, fazer os Estados Unidos sentar na mesa de negociação para assinar um tratado, né, do armistício. E desde então, foi criado, né, Panmunjom, que seria a zona desmilitarizada, né, que são 2 quilômetros para o norte e 2 quilômetros para o sul, né, um total de 4 quilômetros, onde não tem nenhuma força militar, né, não tem nenhum equipamento militar. Só que o engraçado, né, que depois, né, desses 4 quilômetros, tá cheio de militares americanos, né, e sul-coreanos de um lado, e também o norte tem os seus soldados, né, para contenção. E por esse motivo, né, o Sul e o Norte, eles não conseguiram chegar a um acordo de paz, um tratado de paz até hoje, né, porque foi separada de vez, né, aí sim foi criada uma fronteira física na Coreia, né, tem até grades, muros, né, inclusive na parte sul, né, a 8 quilômetros mais ou menos da fronteira com o Norte, no Sul tem um muro de 5 metros, né, que impede que, inclusive, as pessoas do Norte emigrem para o Sul, né, ou do Sul para o Norte. Logo em seguida, né, como o presidente da Coreia do Sul ainda era o Syngman Rhee, né, as conversações com o Norte não avançaram, porque muito do que acontece entre relações norte e sul tem muito a ver o que também acontece com as relações norte e Estados Unidos, né? E naquele contexto de Guerra Fria, né, os Estados Unidos ele tinha uma política de contenção, né, digamos assim, do comunismo naquela parte da Ásia. Então, o Japão e a Coreia do Sul, eles serviam como um tampão para que o comunismo não se espalhasse pelo resto, né, do Pacífico, né, viesse para o Pacífico. Então, por essa política de contenção, as discussões, né, as negociações entre o Norte e Sul ficaram durante muito tempo paralisadas. Elas retomaram, né, por volta dos anos 2000, com o presidente Kim Dae-jung, né, que seria o partido, que ele era do Partido Liberal, né? Na Coreia do Sul a gente basicamente tem dois partidos, né, que disputam a presidência, que é o Partido Conservador e o Partido Liberal, né? Então durante... É uma pergunta. Sim? Qual é a relação que, assim, os comunistas dentro da Coreia do Sul, eles existem comunistas na Coreia do Sul? Existem organizações comunistas na Coreia do Sul que se manifestam, que apoiam o Norte, que falam de uma, uhum, de uma reunificação mais à esquerda? Antes da guerra, existiam esses grupos comunistas? E depois da guerra, qual é... Existem movimentos socialistas fortes, atuantes na Coreia do Sul? Sim. Assim que o país foi dividido, né? Antes, na verdade, do país ser dividido, uns dois meses antes, a Coreia elegeu, de fato, um governo socialista, né? A Coreia como um todo, né, se reuniu em eleições e elegeu um governo socialista para acomodar a nação. Só que quando os Estados Unidos separam a Coreia, né, e colocam o Syngman Rhee no poder, ele acaba... naquele momento, dissolvendo os comitês populares que haviam no sul, né? Isso gerou uma série de manifestações, de protestos na parte do sul para acabar, né, para voltar com esses comitês populares para que o povo continuasse, né, com o governo socialista. Nesse momento, né, as autoridades de Seul, contando com o apoio dos Estados Unidos, reprimiram essas manifestações, né? Então a gente tem alguns casos literalmente de massacres, né? Eu posso citar, por exemplo, a manifestação que houve na ilha Jeju, né, que é na parte sul. A ilha, praticamente 90% da população da ilha, né, quase a população inteira, protestou, né, contra essas medidas do governo do sul, né, do Syngman Rhee, de acabar com os comitês populares e proibir, né, que se protestasse a favor do socialismo na parte sul. E as autoridades do sul lidaram com essa manifestação com fogo real, né? Não foi nem bala de borracha, foi literalmente chumbo, né? Então muitas pessoas morreram, né? E se eu não estiver enganado, mais de 100 mil pessoas morreram nesse acidente. Muitas ficaram feridas, né, também por conta disso. E desde esse momento, o Sul ele implantou uma política de segurança, né, o Ato de Segurança Nacional, em que não se pode falar de reunificação e não se pode falar a favor do Norte ou do socialismo. Né? Tem até casos de pessoas, recentemente, né, que publicaram no Twitter alguma coisa pró-Norte, foram presas. Né? Tem também o caso de um desertor norte-coreano que foi para o Sul, e ele escreveu, né, um texto sobre o Kim Il-sung e ele foi preso por conta disso, né? Porque qualquer manifestação pró-Norte já pode ser enquadrado nesse ato de segurança nacional e também reunificação. A Coreia do Sul, apesar de ter um ministério, né, da reunificação, ele não é muito atuante, né? Porque justamente as autoridades de Seul são submissas, literalmente, às autoridades estadunidenses. E por conta disso, existem alguns movimentos na Coreia do Sul pró-Norte, mas eles não são tão grandes quanto já foram, né? E por conta justamente dessa repressão das ideias que a ditadura do Syngman Rhee impôs, né? E logo em seguida também veio um governo militar que foi ainda pior, né? Por conta disso... é muito limitado, né, esse debate socialista no Sul e também referente à reunificação. Apesar de, sim, os sul-coreanos eles acreditarem na reunificação, muitas vezes o que eles pensam, né, a juventude hoje sul-coreana que pensa, é que essa reunificação é justamente para libertar o norte, né, porque o norte é uma ditadura sanguinária e por isso eles precisam libertar, né. Apesar de também alguns dias atrás, né, quando teve esses conflitos entre norte e sul, houveram um grupo de manifestantes que se protestaram, né, contra esses eleitores para impedir com que eles enviassem, né, os balões com uma propaganda anti-Coreia, anti-Norte, né? E inclusive na região da fronteira, né? Na região da fronteira, nas cidades próximas à fronteira com o Norte, muitas pessoas, elas impedem, né, essas pessoas de cometerem esses atos, né? Mas nem sempre elas conseguem impedir que esses balões sejam atirados pro Norte, né? Então existe, sempre existiu, né, um movimento socialista, mas hoje ele é muito mais fraco do que um dia já foi por conta de toda essa repressão do regime da Coreia do Sul. Então, inclusive tem até no sul um campo militar dos Estados Unidos, né, que é uma cidade militar, né, que é parte do financiamento dessa base, vem dos impostos dos próprios sul-coreanos. Né? Então, e os norte-americanos que ficam nessa base usufruem de direitos sociais que os sul-coreanos não têm no país deles. Universidade gratuita, né? Saúde pública plena. Ou seja, um invasor norte-americano vive melhor com o dinheiro do governo sul-coreano do que um sul-coreano em seu próprio país, né? Eu escrevi até um texto sobre isso, publiquei na sexta passada no site Intelectual Orgânico, né? Que é o caso do Camp Humphrey, que é o nome dessa base, né? Você vê a gravidade do quão fantoche é o governo da Coreia do Sul. É, não, exatamente. Inclusive, teve um episódio, né, quando eles colocaram no sistema de antimíssil TAAD no Sul, ele também foi parte desse custo, foi custeado pelo governo da Coreia do Sul, né? Então os Estados Unidos trazem um sistema antimíssil, eles que querem implementar na Coreia do Sul, e a Coreia do Sul ainda é obrigada a pagar por isso, né? Então, é outro exemplo, né, do servilismo do Sul aos Estados Unidos. Antes do ano 2000, havia alguma tentativa, mesmo que tímida, de conversação, ou por parte do Norte ou por parte do Sul? O presidente Kim Il-sung, depois o general Kim Jong-il, o general Kim Jong-il, eles tentaram alguma conversação com o Sul antes do ano 2000? Houve algum avanço, mesmo que tímido, nesse sentido, antes dos anos 2000? Sim. O Kim Il-sung, ele tem um texto, né, que foi publicado em 82, em que ele mostra, né, ali ele coloca em palavras, né, de fato, a proposta de reunificação do Norte para o Sul, né? Nessa proposta, o Kim Il-sung diz que a reunificação da Coreia, ela precisa ser independente, né? Ou seja, não pode haver nenhuma potência externa nessas conversações, tem que ser coreanos se entendendo com coreanos, né? O Norte e o Sul negociando somente os dois, né? E um lado não pode impor a sua ideologia política, né? O seu modo econômico também ao outro, né? Então, como funcionaria essa reunificação do Norte? Haveriam, né? Seriam um país e dois estados, seria a Confederação de Koryu, né? Koryu, que inclusive era um reino tradicional da Coreia. E hoje, no que é a zona desmilitarizada, eles fariam um parlamento, né, com um número igual de representantes do Norte e do Sul, que seriam eleitos a cada 4 ou 5 anos, né? E esses deputados, né, esses políticos que fossem eleitos para essas conversações, eles iriam, ao pouco, né, com o passar do tempo, fazendo com que, de fato, a Coreia se tornasse um país único, né? Porque no começo teria dois governos, né, dois governos e um país, né, o lado norte socialista e o lado sul capitalista, mas com o tempo, né, com os intercâmbios, né, entre o norte e o sul, né, as pessoas migrando, pessoas indo trabalhar no norte ou no sul, enfim, eles caminhariam para um governo único, né, para um governo unificado, que o norte, né, apoia que seria um governo socialista, né, as pessoas no sul, elas concordariam com um sistema socialista e através desse parlamento eles conseguiriam, né, ajeitar as diferenças culturais que aconteceram, inclusive linguísticas, né, nesses anos todos que o país ficou separado. Só que essas conversações elas nunca avançaram muito, né? E de fato, o primeiro passo, né, que houve de negociações mesmo, que os dois líderes se encontraram, foi por volta dos anos 2000, né, entre o presidente Kim Dae-jung, né, da Coreia do Sul, do Partido Liberal, e o Kim Jong-il. Durante toda a presidência do Kim Dae-jung, né, ele houve uma boa relação com o Norte. A zona econômica especial e Kaesong, né, que é na fronteira entre Norte e Sul, foi criada nesse período, né, em que empresas sul-coreanas, né, e norte-coreanas trabalham juntos naquela região, né, com trabalhadores também do Norte e do Sul. E o outro presidente, né, o Roh Moo-hyun, né, que vem depois do Kim Dae-jung, ele continuou com essa política, né, de amizade com o Norte. Então, houveram, sim, encontros entre o Kim Jong-il e esses dois presidentes sul-coreanos, e muito intercâmbio, né, econômico, e também na parte das famílias, né? Foi nessa época também que famílias do Norte, né, que estavam separadas, foram para o Sul e reencontrar os seus familiares, e pessoas do Sul também foram para o Norte encontrar seus familiares. Então, foi a primeira vez que teve esse encontro de famílias desde a separação do país em 1945, né? Só que logo em seguida é eleito um presidente conservador, né, o Lee Myung-bak, que aí ele volta com esse enfrentamento com o Norte, que foi inclusive o que ocasionou o pior embate entre Sul e Norte depois da Guerra da Coreia, né? Em 2010, estavam tendo exercícios militares conjuntos entre a Coreia do Sul e os Estados Unidos, justamente na fronteira com o Norte, e em três ocasiões, projéteis, né, de artilharia atingiram o solo do Norte. Na primeira ocasião, o Norte advertiu, né, pediu para parar com os exercícios, senão eles iriam retalhar. Aí teve a segunda ocasião, né, aí na terceira, os norte-coreanos, eles bombardearam, né, a base militar que fica na ilha de Yeongpyeong, né, eles destruíram a base militar em poucos minutos, e depois disso, né, a Coreia do Sul e os Estados Unidos pararam, né, com os exercícios militares, e na época o que eles disseram é que eles não queriam criar uma confrontação com o Norte, né, que o Norte não precisaria chegar a esse ponto, né. Mas não se foi reportado, né, por exemplo, de forma ampla na nossa mídia, que o Norte advertiu duas vezes antes que haviam projéteis que estavam caindo no território norte-coreano e que poderiam ter, inclusive, riscos, né, de ferir ou matar cidadãos do Norte, né, que esses projéteis caíram em algumas cooperativas agrárias. Então, foi uma medida, né, que o Norte tomou para, de fato, retalhar o que esses projetos que estavam caindo, né? Logo em seguida, na próxima eleição, né, o Lee Myung-bak, ele sai e entra a Park Geun-hye, né, que foi aquela presidenta sul-coreana que, inclusive, foi impeachmentada, né? Ela também continuou com a política de confrontação com o Norte e ela também era do Partido Conservador. Durante todo esse tempo, né, também foi quando relações entre Norte e Sul estiveram ruins, né? O ano de 2017 provavelmente foi o pior, né? Porque o Norte, né, ele fez muitos exercícios militares e o Sul também fez muitos exercícios militares, né? Só que em 2018 se voltaram às negociações, né? Porque o presidente eleito, né, o atual presidente da Coreia do Sul, o Moon Jae-in, ele, desde a campanha eleitoral, ele tinha uma proposta de conversação com o Norte. E o Norte, né, inclusive no discurso de Ano Novo do Kim Jong-un em 2017, ele também mostrou, né, o interesse em conversar com a Coreia do Sul, conversar com os Estados Unidos, para chegar a um tratado, de fato, um tratado de paz, que ponha um fim na Guerra da Coreia, e que também, né, possa desnuclearizar a Península Coreana, não apenas na parte norte, mas também na parte sul, né? Desnuclearização, né, para o norte significa que eles não vão produzir mais armas nucleares, mas a que eles têm, eles não vão abrir mão, né? e que os Estados Unidos retire as armas nucleares que estão, né, na Coreia do Sul. Ô, Tanã. Tanã. É, só uma coisa, já que você já tocou no assunto aí da questão nuclear, eu queria perguntar para você sobre o programa nuclear da Coreia do Norte. Como é que se iniciou assim, as pesquisas nucleares da Coreia do Norte? É, seria bom a gente contextualizar isso também, né? De como foi que se iniciou essas pesquisas e tudo mais aí sobre o programa nuclear da Coreia do Norte. Se você puder incorporar aí na sua fala. É, nos anos 90, né, com a dissolução da União Soviética, né, a União Soviética acaba caindo, né, e junto com ela, o Bloco Socialista, né, lá na parte da Europa, da Europa Oriental, né, do Leste Europeu, e também lá na Ásia Central, né. Nesse momento, né, digamos que a Coreia, antes, ela estava protegida por um guarda-chuva, né, nuclear soviético, né, porque qualquer ataque nuclear dos Estados Unidos contra a Coreia do Norte seria, né, respondido pela China e pela União Soviética naquela ocasião. Só que quando a União Soviética cai, a Coreia, ela perde seu principal aliado militar, né. E naquela época também a Coreia não conseguia contar muito com a China, né, nessa questão, para se defender. E os Estados Unidos, na época, tinham na Coreia do Sul mais de 1.000 armas nucleares apontadas para o norte, né, aguardando um confronto militar. Inclusive o presidente Clinton, né, ele tinha a ideia, né, de fazer um ataque preventivo contra o norte, uma guerra de fato contra a Coreia do Norte, para ter uma mudança de regime, né? Então, né, só que nessa época, o que eles fizeram? Eles fizeram uma análise militar de qual era o poderio da Coreia do Norte, né? E eles viram que eles tinham uma quantidade de baterias de artilharia muito grande entre a fronteira, e que essas baterias de artilharia poderiam destruir Seul em questão de horas, né? E por isso eles não optaram por um confronto militar. Né? Nessa mesma época, o Kim Jong-il, ele começou a desenvolver o projeto nuclear coreano, só que o presidente Clinton, né? Ei, Gabriel, né? Não, é rapidinho, é só porque também, igual o Gabriel Carvalho falou, tá entrando nessa parte agora, né? Nossa discussão, e aí eu queria só direcionar essa parte aí que tu começou a falar sobre esse acordo, né? Não chegou ainda no acordo, mas tu falasse um pouco sobre o acordo que aconteceu em 2018 aí, né, entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos, e do que se tratava, se puder explicar um pouco mais o que eram esses acordos e o porquê que a Coreia do Norte fez isso, né? Por que ela fez esses acordos? Por quê? O que ela esperava ganhar, entre aspas, com isso? Eles viram, né, que a quantidade de artilharia era muito grande no norte, né, e que destruiria Seul em poucas horas. Nesse mesmo tempo, o Kim Jong-il também começa a dar os primeiros passos na pesquisa nuclear, né, de desenvolvimento das armas nucleares. E vendo isso, o presidente Clinton, né, ele acaba sentando, né, com a Coreia Popular, né, para negociar, né, que o programa nuclear fosse paralisado, né? Em troca, os Estados Unidos iriam dar duas usinas, iriam ajudar, né, a Coreia a desenvolver uma usina nuclear, né, para a produção de energia, né? Porque na época, nos anos 90, a principal, o que realmente levou também à crise da Coreia foi a falta de energia, né? Por eles não terem acesso ao petróleo, né, que vinha antigamente quase completo da União Soviética, né, e a China começou, né, nos anos 90 a negociar em dólares e euros, eles não tinham um poder energético forte, né, para sustentar suas indústrias de fertilizantes, que eram muito importantes para a agricultura local, né. Então os Estados Unidos, eles oferecem esse reator nuclear, né, para a produção de energia, e o Norte temporariamente pausa o seu programa nuclear, né. Só que esse acordo não levou a nada, né? Esse reator nuclear nunca chegou na Coreia, né? A Coreia paralisou, né, por sua vez, ela cumpriu a sua parte do tratado e os Estados Unidos não cumpriram. Então, em 2003, a Coreia ela se retira do tratado de não proliferação de armas nucleares, né, tendo em vista o artigo 10 do tratado. E com isso, né, eles começam novamente a desenvolver as suas armas nucleares, né. Em 2006, eles fizeram o primeiro teste, né, apesar de ser um teste somente experimental, né, não era de fato uma arma que eles conseguiriam utilizar numa guerra, né, mas eles conseguiram fazer um dispositivo nuclear que explodia. E a partir de então, eles começaram a aperfeiçoar esse dispositivo, né, até chegar recentemente, em 2017, eles testarem uma bomba H, né, que é a bomba de hidrogênio, que é mais poderosa que a bomba atômica convencional de plutônio enriquecido, né, ou de urânio, né, que foram usadas em Hiroshima e Nagasaki. Após, né, esses testes nucleares, a Coreia ela demonstrou que ela tem de fato poderio nuclear, né, para levar essas ogivas ao seu destino, né, também com os mísseis balísticos intercontinentais, que foi o Hwasong-14 e o Hwasong-15, né, que ambos eles conseguem, né, o 15 ele consegue acertar qualquer local do território americano, e o Hwasong-14 ele consegue acertar parte do território americano, né. Com isso, os Estados Unidos se viram obrigados a negociar, né, não tinham mais como eles apenas imporem sanções e esperarem, né, porque a administração Obama tinha política com a Coreia do Norte, né, de esperar, né, impor sanções quando eles fizessem algum teste nuclear ou de míssil e esperar que um dia eles iriam acabar com o programa nuclear por si próprios por conta dessas sanções, né. O presidente Trump, ele acreditou que essa não seria a melhor forma e acabou, né, negociando com o Norte. Essas negociações seriam basicamente, né, o que os Estados Unidos queriam era a desnuclearização do Norte, né, e o Norte, por sua vez, exigia, né, que as sanções fossem levantadas e que também as tropas dos Estados Unidos saíssem do Sul, né, e fosse assinado um tratado de paz formal, né, para colocar um fim de fato na Guerra da Coreia. Só que aquela primeira reunião... Inclusive, essa situação é interessante porque ela resultou num único momento em que o Trump não mentiu, né? Foi quando ele disse que o Kim Jong-un é um grande líder. Exatamente. Exatamente. E nesse momento, aquela primeira reunião que eles tiveram em Singapura foi apenas, digamos, uma intenção, né? Eles estavam mostrando a intenção, o que eles queriam atingir com aquele tratado, né? Mas não teve nada realmente concreto, né? Nas negociações depois, né, em Hanoi, no Vietnã, o Norte, ele, ali naquela situação, ele queria de fato colocar algo concreto, né, para que os países, para que os Estados Unidos e o Norte, né, de fato começassem a demonstrar que aquele tratado teria algum resultado concreto na realidade, né? Só que os Estados Unidos, eles fizeram uma exigência, né, de que primeiro o Norte teria que se desarmar, né, completamente, e logo depois que eles se desarmassem, aí eles iam assinar um tratado de paz, tirar as tropas do Sul e acabar com as sanções. Só que o Norte, ele não aceitou essa proposta, né? Porque como que eu vou ter uma garantia de que vocês não vão me invadir se vocês não querem nem assinar um tratado de paz com a gente? Então, foi nesse momento que as relações também entre Norte e Sul começaram a piorar. Porque antes disso, elas estavam melhorando, né? Houve também a assinatura da Declaração de Panmunjom, que sintetizava essas conversações que o Norte queria com o Sul e esses objetivos que eles queriam atingir, né, da reunificação. Então, algumas pautas que foram colocadas foram que os exercícios militares na Coreia do Sul e dos Estados Unidos parassem, né, e aos poucos as tropas americanas fossem voltando para os Estados Unidos e, consequentemente, o Norte também pararia com seu desenvolvimento nuclear e de mísseis. O que acontece é que o Norte de fato cumpriu essas promessas que ele colocou. Eles dinamitaram, né, a base em que eles faziam testes nucleares, inclusive na frente das câmaras internacionais. Eles chamaram uma série de órgãos internacionais da Coreia do Sul, dos Estados Unidos, da Europa, para estarem nesse momento, né, eles dinamitaram esse local onde eles faziam os testes nucleares. Eles também fecharam locais em que eles testavam os motores dos mísseis, né, porque antes de você desenvolver um míssil, né, você tem que desenvolver o motor no míssil. Então eles fecharam esses locais onde produziam e também testavam esses motores, né. Eles também acabaram encerrando, né, tipo, fechando algumas usinas nucleares que eram responsáveis pelo enriquecimento de urânio e plutônio no país. E do lado sul e dos Estados Unidos não se viu nada recíproco, né? As sanções, elas não foram levantadas, os exercícios, eles não terminaram, e as tropas americanas no território do sul também não saíram de lá. Nesse momento, o norte, ele falou, já que não estão, né, cumprindo com o acordo, nós também não iremos mais cumprir. Então eles voltaram de fato a desenvolver mísseis, né? Inclusive eles desenvolveram uma versão nacional do Iskander-M, né, que é um míssil russo que é super tecnológico e praticamente não existe defesa antiaérea contra ele, né? Então aquelas defesas que eu estava falando, TAAD, na Coreia do Sul hoje são inúteis, né? Se o Norte quiser de fato explodir o Japão e a Coreia do Sul com míssil nuclear, eles não têm o que fazer, porque esse míssil que eles desenvolveram é muito rápido, né? Um míssil de defesa teria que percorrer uma velocidade de 16 mil quilômetros por hora, né? E a gente não está nem perto de atingir isso, né? Um míssil de defesa com essa velocidade. Por isso, então, que as relações começaram a ficar ruins, né? E daí o Sul começou a acusar o Norte de não querer negociações, de que essas manobras militares que o Norte estavam fazendo ameaçavam, né, essas negociações. Mas o que o Norte respondeu foi justamente que aquelas manobras que a Coreia do Sul já estavam fazendo muito antes com os Estados Unidos foram que realmente ameaçaram essa declaração, né, a declaração de Panmunjom. Chegando agora em 2020, né, teve o incidente dos supostos desertores do Norte, né, que eles colocaram alguns folhetos de propaganda nos balões e mandaram para o Norte. Só que o que não foi dito na mídia hegemônica foi qual era o conteúdo desses panfletos, né? O conteúdo era basicamente pornografia e fake news. Tem inclusive um folheto, né, que era uma montagem da esposa do Kim Jong-un, né, a Ri Sol-ju, nua, né, num filme pornográfico, e que colocava, né, a legenda dizia mais ou menos que a Ri Sol-ju era a vergonha da nação coreana, porque internacionalmente ela levantava, né, nas conferências e tirava suas roupas, e que isso era algo que o Kim Jong-un sabia, mas que o pessoal do Norte não sabia, né, e que ela participou de filmes pornográficos com algumas cantoras. E isso foi, de fato, considerado uma ofensa muito grande pelo Norte. E quando o Norte, né, ele fez a solicitação para a Coreia do Sul impedir com que isso fosse propagado, né, esse tipo de conteúdo fosse colocado para o Norte, a Coreia do Sul teve uma resposta, né, não muito concreta, né? Ela disse que ela tentaria, né, parar os desertores, mas no final não aconteceu nada, né? E de novo eles acabaram levando esses panfletos para o Norte. Além dessa propaganda também, uma coisa que a gente tem que dizer é que os materiais que foram enviados para o Norte, eles poderiam conter, né? Tinha uma pessoa na comunidade dos desertores que disse que poderia conter amostras do Covid-19, né? Então a gente sabe que o vírus, ele sobrevive até por um bom tempo em papel, em vidro, em plástico. E a Coreia, na época, estava sem nenhum caso suspeito, né, de Covid, sem nenhum caso confirmado também. E era também visto como um ataque biológico, né? As pessoas que estavam na fronteira, também não apenas no Norte, né, mas no Sul, elas reprovaram isso porque parecia de fato um ataque biológico, porque a Coreia do Sul foi um dos epicentros da pandemia, né, lá no início, logo após a China, era a Coreia do Sul. Por ter muitos casos, né, as fronteiras estavam fechadas. E isso foi um ato, de fato, desrespeitoso, né? Que ocasionou na destruição daquele prédio que foi inaugurado na fronteira, né? Quem assinou a ordem foi a camarada Kim Yong-jong, né? E no mesmo dia ela também soltou uma declaração explicando, né, o motivo pelo qual o Norte fez aquilo. E foi justamente isso, por conta daquelas propagandas fake news, né, pornográficas sobre o Norte e também sobre essa questão, né, da Covid. Recentemente, né, um caso que aconteceu... Agora eu entendi, porque até o presente momento eu estava acreditando que o Kim Jong-un acordou de mau humor naquele dia e ele decidiu derrubar na porrada o prédio. E ele mandou, ele foi lá e marretou as estruturas dele sozinho, de tão raivoso que ele estava, mau humor, e o prédio caiu. Eu acho, até o presente momento eu acreditava que era fruto dessa maquiavélica mente que vendem pra gente, né? Mas obrigada pelo esclarecimento. Claro, estou zoando, é bastante caricata a forma como notícias da Coreia do Norte são vendidas pra gente. Tem gente que acredita que existe um dia que você é proibido de sorrir na Coreia do Norte, né? Então, se saísse da mídia, no Globo, no G1, que Kim Jong-un derrubou um prédio amarretado porque estava com raiva, é possível sair uma notícia dessa e é possível que as pessoas acreditem também. Sim, não, saiu uma notícia, inclusive, que o Kim Jong-un tem um harém, se não me engano, com 20 mil mulheres, tipo... É algo que, assim, é irreal pra, em qualquer circunstância, sabe? E o pessoal acredita. O Kim Jong-un, rei delas. Meu Deus, cara, isso é... É impressionante, bicho. essa eu ri quando eu vi essa notícia. Sim, a grande... Não, tem muitas outras, né? Que os coreanos estavam fazendo coelhos gigantes para os soldados da Coreia comer melhor, né? Tipo, é, tentando criticar o Norte por isso, sei lá, tipo, tentando melhorar a alimentação, mas também era outra fake news, né, que saiu. E às vezes quando a mídia não fala, né, não mente assim na cara dura, ela não fala a verdade completa, né? Que o Norte, desde abril, né, desse ano, estava alertando o Sul que as relações estavam ruins, que era melhor acabar com a confrontação, que era melhor voltar com as negociações, e o Sul não fez nada concreto, né? Então a Coreia, novamente, né, vendo que o Sul não se mexia, ela teve um ato concreto, né, de falar, então tá bom, se vocês não querem negociar, nós também não queremos, né? É aquela definição que os norte-coreanos têm, que a Coreia do Sul e os Estados Unidos são como peixes em um aquário, né? Então eles conseguem premeditar todos os movimentos deles, né? Inclusive, o Donald Trump, né, querendo, né, por conta das eleições nos Estados Unidos, querendo se encontrar de novo com o Kim Jong-un para tentar ter uma conversação novamente, reatar essas negociações entre o Norte e os Estados Unidos e também a Coreia do Sul. E o Norte, né, novamente a camarada Kim Jong-jong, né, fez uma declaração que foi, assim, muito boa, né? Ela falou, não, nesse ano de eleição, por que vocês querem negociar com a gente? Vocês querem de novo que a gente vá lá para falar palavras vazias e vocês não vão fazer nada? Se vocês quiserem negociar, então depois da eleição a gente negocia, né? E desde então, né, tá tendo esse impasse com o Sul por conta disso, porque sempre as relações Norte e Sul estão também atreladas em relação com os Estados Unidos, porque o Sul de fato é um governo fantoche, né? Sempre que as relações com os Estados Unidos pioram, também pioram com a Coreia do Sul. E sempre que melhoram com os Estados Unidos, também melhoram com a Coreia do Sul. Só que nunca, né, os imperialistas, eles americanos, colocaram de fato questões concretas para se debater. Nunca fizeram nada de concreto para levar essas negociações à frente. Quanto o Norte, né, já tem um histórico, né, desde os anos 90, que eles de fato colocam em prática aquilo que eles prometem, esperam, né, um tempo para ver se os Estados Unidos também irão ter algum ato concreto, e como não tem, eles novamente retornam para a política anterior. E um ganho, né, que o Norte teve, apesar de não ter tido, né, coisas concretas por parte da Coreia do Sul e dos Estados Unidos, houve por parte da China e da Rússia, porque desde, né, do primeiro teste nuclear, tanto a Rússia quanto a China elas vinham votando a favor das sanções impostas contra a Coreia do Norte, né, no Conselho de Segurança. Só que a partir do momento que os Estados Unidos, eles viram, né, que os Estados Unidos não estavam mais querendo negociar, eles agora estão, né, cobrando, né, uma posição, inclusive do Conselho de Segurança, para se discutir a diminuição das sanções com o Norte, né, para que se possa voltar a negociar, né, os Estados Unidos e a Coreia, para realmente atingir aquela questão do Tratado de Paz na Coreia e também da desnuclearização da península. Nesse sentido aí, falou um pouco, citou, né, a China e a Rússia, eu queria que tu falasse assim, rapidinho, como é que funciona, qual foi o papel que esses dois países eles tiveram no... nessa relação sul-norte, né? Falou que votaram algumas vezes aí a favor das sanções, né, contra a Coreia do Norte, mas se eles tiveram outros momentos, outras atuações que influenciaram nessa relação entre o Norte e o Sul. Sim. No ano de 2017, né, os Estados Unidos eles estavam pressionando a China para tentar negociar com a Coreia do Norte, né? E a China falou, tudo bem, se vocês quiserem negociar, a gente aqui vai ajudar vocês nessas negociações. Chegou até um momento, né, que a China falou, ó, então, a gente convida o pessoal do Norte, vocês vêm aqui para cá também, vocês conversam, né, chegam a um acordo, e aí a gente prossegue, né, para resolver esse conflito, né, que dura desde 1950. E os Estados Unidos, na época, falou que não iria negociar em nenhuma hipótese com o Norte. E a China, a partir daquele momento, começou a questionar os Estados Unidos, né? Se vocês não estão dispostos a negociar com o Norte, se vocês querem uma medida unilateral, o que vocês esperam da gente? E a mesma postura foi adotada pela Rússia, né? O que os Estados Unidos esperam que a Rússia faça para a Coreia do Norte se desnuclearizar, se os Estados Unidos querem um tratado, um acordo unilateral, né, em que apenas as resoluções que eles colocarem ali vão ser cumpridas, né, eles não precisam cumprir nenhuma, né. A gente sabe do perigo disso, né, a gente já viu historicamente aí os Estados Unidos invadindo o Panamá, invadindo o Iraque, o Afeganistão, a Líbia, inclusive recentemente o golpe na Bolívia, aqui próximo da gente, né, foi patrocinado, né, pelo Elon Musk, enfim. E essas medidas unilaterais não levariam, de fato, a um tratado que iria beneficiar ambas as partes, iria beneficiar apenas uma. E quem iria perder seria a Coreia como um todo, né, o povo coreano como um todo iria perder com isso. Nesse... Uma coisa sobre o Elon Musk, que falou que ele é casado com uma diva pop aí, eu não sei se é a Grimes, não sei se você entende tanto quanto eu ou menos sobre o mundo pop, Tanã. Mas ele é casado com uma diva pop. E o Elon Musk fez um comentário que algum membro do Twitter achou transfóbico, isso depois do que ele falou de que ele invade qualquer país. Nós vamos golpear quem nós quisermos, lide com isso no Face, né? No Twitter. E a Grimes disse que ia puxar a orelha do Elon Musk. Não sei, né? Essa diva pop com a qual o Elon Musk é casado disse que iria puxar a orelha dele por esse comentário. Ou seja, puxa a orelha por um comentário de Twitter que pode ser entendido como transfóbico, mas não puxa a orelha por ele ter auxiliado em um golpe que está resultando na morte de muitos nativos na Bolívia, né? Claro, transfobia é um problema que deve ser enfrentado e é um problema sério. Só que é tão sério quanto golpes militares na América Latina, né? Então você vê qual é a mentalidade da burguesia norte-americana, né? A opressão sobre a qual eles podem lucrar de forma com marketing, eles defendem. Eles defendem o fim dela, né? No caso, transfobia pega bem estar contra a transfobia. É bom marketing estar contra essa opressão. Só que o golpe na Bolívia deu outro tipo de lucro, né? facilitou o fornecimento de lítio para as empresas do Elon Musk. Ou seja, é a famosa revolta seletiva da burguesia oportunista e suja do imperialista dos Estados Unidos, né? E perdão para quem gosta do mundo pop em geral, eu não sei se é a Grimes, certo? Eu tô chutando aqui. É uma diva pop. Elas parecem tanto umas com as outras que eu nem sei. É a Grimes, pô. É a Grimes, sim. É a Grimes. Pronto, filha da puta tem que se fugir. Foi inclusive por causa dela que eles botaram aquele nome lá de alienígena no filho que eles vão ter. É, aquele nome de alienígena lá. É a Grimes mesmo. É, foi, aí aproveitando que eu me meti aqui, eu posso fazer já a minha pergunta? Eu posso fazer a pergunta. Tá bom. Não, era então. É porque aí fica a pergunta que não quer calar, né, Tanan? Qual que é, assim, a perspectiva agora, depois da deterioração, né, das relações com os Estados Unidos, que a gente sabe que coloniza a Coreia do Sul, né? E aí também com esse caso do escritório... Escritório? Eu esqueci o nome agora. Enfim, do lugar lá que pegou fogo, né? E que estão acusando que foi um atentado do norte... Né? Qual é a perspectiva assim, de negociações entre o Norte e o Sul assim, no futuro? Porque me parece que a coisa deu uma azedada fodida assim, agora, né? Mas aí eu acho que você entende melhor do que a gente para dizer se existe alguma perspectiva positiva no futuro, ou se essas coisas que aconteceram de 2018 para cá acabaram azedando, né, as relações entre Norte e Sul. É, assim, uma resposta simples, né, seria que de fato azedou, né? É bem difícil eles, pelo menos na perspectiva desse ano, né, não vai voltar, né, normalmente as relações como estavam. E o que a gente pode ver é que as relações entre o Norte e o Sul, desde, né, de um bom tempo, ele passa por ciclos, né, ciclos de avanços e depois de retrações, né, é sempre esse mesmo ciclo, né, e sempre baseado nos presidentes sul-coreanos, né. Se a gente for ver, né, os dois presidentes que eu disse que começaram de fato a negociar com o Norte, tiveram muitas questões concretas, como o parque industrial em Kaesong, a visita dos familiares, né, que foi o Kim Dae-jung e o Roh Moo-hyo, os dois são do Partido Liberal. Aqueles outros dois seguintes, né, o Lee Myung-bak e a Park Jeon-hi, os dois são do Partido Conservador e o atual Moon Jae-in é do Partido Liberal. Então, dependendo do partido que está no poder da Coreia do Sul, você tem alguns avanços ou retrocessos, né? As relações entre o Sul e o Norte já estiveram pior, né? É algo que a gente tem que ressaltar. Já tiveram pior. E, assim, perspectiva de melhora no curto prazo, eu não vejo, né? Nós do CEPS, a gente também não vê. Justamente pela questão, primeiro, da pandemia, né? Que, enfim, não terá como delegações do Norte e do Sul se encontrarem. Aquele prédio, né, funcionava também, ele tinha linhas de contato, né, telefone, em que eles telefonavam para o Sul e o Sul telefonava para o Norte para discussões diplomáticas, né. O Norte, ele encerrou essas linhas de comunicação justamente pela Coreia do Sul não ter tido nenhuma medida concreta, material, para avançar com as relações de amizade com o Norte. E também, né, a eleição americana, como eu disse, sempre as relações Norte-Sul têm muito a ver com o que está acontecendo nos Estados Unidos. E os norte-coreanos não estão dispostos a conversarem com um presidente americano para servir de moeda para a eleição, né? Tipo, ah, aqui eu consegui um tratado com a Coreia do Norte, eu fui o primeiro presidente dos Estados Unidos que conseguiu isso, né? Votem em mim. Eles não querem isso, então a perspectiva não é boa, né, para os próximos dias, né? Ainda tem que se confirmar se aquele desertor, aquele cara que ele saiu do Norte, foi para o Sul, né, 3 anos atrás, e agora ele voltou para o Norte, agora dia 19, e dia 24, né, teve a notícia de que ele é o primeiro suspeito de ter Covid-19 no país. Isso pode agravar as relações diplomáticas por dois motivos, né? Primeiro, né, a comissão militar, ela já começou uma investigação de como aquele cidadão conseguiu passar pela fronteira que estava fechada, né, cruzar ilegalmente a fronteira que estava fechada, e como, né, que aquela guarnição, né, daquela região permitiu isso, né? E segundo que, de acordo com algumas reportagens da mídia, né, estão dizendo que a Coreia do Sul, que esse cidadão, né, esse cara, ele estava sendo investigado por crime sexual, né? Então aqui a gente tem dois problemas. Primeiro, como que a Coreia do Sul não pediu, né, uma prisão preventiva desse cidadão, né, enquanto estava sendo feitas as investigações? E segundo, como que uma pessoa com suspeita de Covid-19 não estava em quarentena e conseguiu cruzar a fronteira do sul para o norte, né, através da água, né, através do mar? Então, dependendo das conclusões dessas investigações, se o cara está ou não com Covid e como ele entrou no país, né, pode de fato agravar ainda mais as relações, né? A Coreia do Sul declarou hoje, né, que muito provavelmente esse cara não tenha Covid, né, não esteja com Covid, mas essa suspeita já pode ser considerado, né, dependendo das investigações, um ataque biológico, né? Porque já tiveram ocasiões no passado em que pessoas tentaram ir do sul para o norte e a guarnição do sul matou a pessoa no rio, né? Tipo, atiraram no cidadão e deixaram o cidadão ali mesmo, né? Inclusive, um desses casos foi reportado pela mídia, né, hegemônica, mas não foi, digamos, amplamente divulgado, né? As pessoas não divulgaram, né? Enquanto no norte, né, se alguém sai do norte e vai pro sul, aí eles dão a notícia completa e fica a semana inteira falando desse caso, né? Enfim. Até umas certas meninas aí que toda vez contam uma história diferente, né? Sim, sim. Assim, inclusive a Yumi Park, né? Park Yumi, que é uma dessas meninas que conta as histórias diferentes, ela sempre está na mídia, né, apesar das contradições dela. E tem um blog, né, gringo, que ele pegou várias entrevistas dela e comparou uma por uma, né, ele colocou o link de todas as entrevistas. Mesmo assim, tem gente que fala que é propaganda pró-norte, quando na verdade o cara, ele só mostrou a menina falando, né. Se você ouve ela falar, você de fato coloca o que ela diz em questionamento, né? Na história dela, ela fala que fugiu com o pai, depois fala que não fugiu com o pai, fala que fugiu com a irmã, depois fala que não fugiu com a irmã, depois fala que a irmã se perdeu no caminho. Então, toda hora, ela dá um relato diferente, mas é colocada na mídia, né, como um exemplo, né, de como a ditadura do norte é horrível, né, e que o livro dela deveria ser lido por todas as pessoas que amam a democracia. E a mesma coisa com Shin Dong-hyuk, né, que diz, né, que ele foi o único preso em campos de concentração da Coreia do Norte, que conseguiu fugir. E uns anos atrás, o cidadão, ele admitiu que ele mentiu em parte do relato dele. Só que o problema é que ele não disse onde ele mentiu. Então, será que o que ele disse é tudo mentira ou parte apenas do testemunho é mentira? Então é algo que a gente também tem que colocar em questionamento, que não se coloca, né? Inclusive o livro dele, né, o livro baseado no relato dele, Fuga do Campo 14, é outra prova, né, que utilizam para dizer como a Coreia do Norte é uma ditadura sanguinária, horrível, né, quando não tem nenhuma base científica nesse caso. Também, inclusive, teve um soldado, né, dizem, né, ele diz ser um soldado da Coreia do Norte, que foi para o Sul, e ele dizia que tinha provas de que existiam experimentos humanos na Coreia do Norte, né. E a própria mídia sul-coreana, né, para não falar aqui que é propaganda comunista, a própria mídia sul-coreana desmentiu o cara, né, ele inclusive participou de um documentário da BBC News, e até hoje não teve nenhuma retratação contra esse documentário, né, já faz muitos anos, né, mas não teve nenhuma retratação. Então qualquer pessoa que esteja pesquisando sobre a Coreia, que chegue nesse documentário, que veja esse cidadão e que não saiba coreano, não vai saber que a história dele já foi desmentido e que o cara sumiu da mídia, né? Não se fala mais nele. Também tem aquele outro caso, né, de outro desertor, né, que é aquele diplomata norte-coreano que foi pro sul e que o norte tinha solicitado que ele regressasse pro país porque ele estava sendo investigado por crime sexual. Eles chegaram a conclusões de que, de fato, ele praticou pedofilia. E, nessa ocasião, ele desertou pro sul, né, e o sul aceitou ele, e hoje, inclusive, ele foi eleito como deputado, né, ele é deputado lá na Coreia do Sul. Então, são coisas, né, na parte, quando é alguém que sai do norte pro sul, eles não contam nunca a história completa, né, ou não contam, né, meias, ou falam meias verdades, e quando é do norte pro sul não se menciona, né. Inclusive você vê as manchetes na mídia aí, não tá falando que foi um desertor, né, só fala que é o primeiro caso suspeito de Covid no, na Coreia do Norte, né, mas não fala que foi uma pessoa que era do norte, foi pro sul e voltou pro norte, né. Eu e o Gabriel, a gente tá batendo muito nessa tecla, inclusive numa live que a gente fez recente sobre os democratas e os republicanos, né, esse ano eleitoral nos Estados Unidos. E a gente sabe muito bem que os democratas são bem mais agressivos na política externa do que os republicanos. Por exemplo, a Primavera Árabe, ela aconteceu durante o governo Obama. Ela foi uma empreitada bem mais destrutiva e bem mais agressiva do que o que foi a guerra do Iraque, né, a guerra do Afeganistão. Então, provavelmente vai ser usado como propaganda dos democratas o fato do Trump ter ido conversar com Kim Jong-un, né, dizer, olha, ele conversava com tiranos, ditadores, e vão prometer, caso eleitos, uma política mais fechada com a Coreia do Norte, né, para fechar a Coreia do Norte. Então, caso Joe Biden ganhe, a tendência é de uma política externa muito mais agressiva dos Estados Unidos em relação ao Norte. E aqui eu não estou dizendo, nossa, olha, Suécia apoia o Trump. Não, o que eu estou dizendo é que, para o resto do mundo, não importa quem ganha nos Estados Unidos. Para o resto do mundo, o resto do mundo sempre se ferra. O resto do mundo sempre se ferra. Quem ganha nos Estados Unidos só faz diferença internamente e nem tanto assim, né? A diferença é, os democratas tendem a ser um tanto mais agressivos externamente quanto os republicanos. E isso pode não ser nada bom para a conjuntura da Península Coreana, principalmente porque já está havendo esse azedamento das relações Norte-Sul, né? Então, realmente, as perspectivas não são nada boas. Sim, exatamente. Inclusive, né, aquela política do Trump, do Obama, desculpe, quanto ao Norte, era da paciência estratégica, né? A política era de aumentar gradativamente as sanções para sufocar o Norte. E sanções econômicas, né, são muito piores do que uma guerra propriamente dita. Porque a guerra, você vê a bomba caindo e você vê a criança morrendo. E é isso. Se você for pesquisar as imagens da guerra na Síria, no Iêmen, é algo de fato visível, né? Mas quando você impõe sanções econômicas, que você proíbe o país, por exemplo, de comprar e vender frutos do mar, de comprar e vender remédios, parafuso, areia, você acaba sufocando a economia para tentar matar o povo norte-coreano doente e com fome para estimular uma mudança de regime, né? E a gente, né, já viu isso acontecendo outras vezes na história, né? Vou até ser específico aqui, né? O presidente Obama apoiando, por exemplo, a guerra civil na Líbia, né? Que até hoje a Líbia não saiu dessa guerra civil. São o quê? Já fazem 9 anos que, né, aconteceu a Primavera Árabe, né? 2011 para cá, a Líbia não teve nenhuma democracia florescendo, né? Apenas uma guerra civil com interesses espúrios de várias potências regionais e também mundiais, né? A Rússia está inserida ali naquela questão, né? Os países Egito, a Turquia também estão inseridos ali na Líbia, e quem perde é o povo líbio, novamente, né? Que provavelmente vai acontecer se, né, acontecesse do Norte também a concordar com uma questão unilateral dos Estados Unidos, é que o povo coreano como um todo iria perder. E essa perspectiva dos democratas é, realmente é muito pior do que se o Trump vencesse. Não que também apoie o Trump, né? Mas a gente pode ver nas eleições passadas, né? A Hillary Clinton. É, mostraram, né, o vídeo do cadáver sendo morto, né, torturado, né, pelos tais rebeldes, né, e ela deu risada, entende? Eu acho que nenhuma pessoa, né, humanamente humano, né, por assim dizer, iria numa situação dessa, né? Quem consegue apoiar, né, um assassinato brutal de um golpe de um chefe de Estado, né, concordando ou não com as políticas internas dele, né? Então, essa agressão que aconteceu com a Líbia poderia ter acontecido já com a Coreia se ela não tivesse armas nucleares, né? Então, o que evita de fato uma guerra, a guerra da Coreia recomeçar, né, acabar com essa pausa do armistício, é de fato as armas nucleares, né? Porque os Estados Unidos sabem que território deles vão ser atingidos por conta disso, né? E que provavelmente a base militar deles, né, o Japão, também seria afundado no mar praticamente. É algo que eles não querem. Então, as armas nucleares garantem a sobrevivência, né, das pessoas tanto no norte quanto no sul, né? É o que garante a paz na Península Coreana. E, de fato, com os democratas, eles provavelmente, né, melhor que eles podem fazer é voltar com aquela paciência estratégica, né, do Obama, de voltar a pressionar o regime para ele se desarmar ou colapsar, né, tipo, ter uma mudança de regime interna para que eles possam avançar, né, no norte, né, ocupar a Coreia como um todo e chegar na fronteira com a China, né, que seria algo muito interessante para eles, ter, né, uma base militar na fronteira com a China e com a Rússia. É outra perspectiva que a gente pode analisar a questão da Península Coreana, do porquê é tão importante os Estados Unidos estar presentes lá militarmente hoje em dia, né? A gente não pode esquecer que ainda vivemos, né, uma guerra, quase que uma guerra fria 2.0, né, entre China e Estados Unidos, essa guerra comercial que está acontecendo, né? E todos esses ataques xenofóbicos contra a China e o povo chinês não é por algum acaso, né? Tem um motivo por trás disso, né? Então, essa importância estratégica também, né, localizacional da Península Coreana é algo que os Estados Unidos têm em mente e é algo que eles gostariam muito, né, de ter uma base militar no norte, né, na fronteira com a China. E a perspectiva é que a China, vendo, né, esse embate, né, que pode acontecer com a eleição de um democrata, vir apoiar ainda mais o regime da Coreia Popular, assim como a China, né? Desculpe, assim como a Rússia. E, obviamente, né, países que também estão sendo hoje agredidos pelo imperialismo americano, como a Síria, a Venezuela, Cuba e o Irã, têm fortes laços com o regime de Pyongyang. Provavelmente também nos próximos anos eles tendem a se fortalecer. Inclusive esse ano esses países se uniram, né, na ONU para solicitar o fim das sanções contra o Irã, contra a Venezuela, Cuba, a Rússia, né, e também a Coreia Popular. A gente está vendo, né, um momento em que o imperialismo americano está sendo desfragmentado aos poucos, né, ele está quebrando aos poucos e o desespero pode, né, o desespero dos imperialistas pode levar a uma ruptura abrupta, né, dessa suposta, entre aspas, paz internacional que nós temos, né, de não ter uma guerra mundial, apesar de ter conflitos locais, né, isso, quem sabe, possa voltar a acontecer, né, uma terceira guerra, não sei. As evidências disso ainda estão um pouco longe, né, mas é algo que pode acontecer se eles não aceitarem, né, que a China será, digamos assim, a nova potência mundial, né? E a China, como nova potência, também vai querer ter as suas áreas de influência, né? E por isso que provavelmente eles também vão tentar aumentar o seu apoio ao norte, mesmo que o norte tenha sempre aquela postura de independência nacional, né? De produzir aquilo que nós consumimos, né? A gente precisa de roupa, a gente vai produzir roupa. A gente precisa de comida, a gente vai produzir a nossa comida. E isso é algo heróico, né, que a gente vê no povo coreano, que é, quando a gente chega em Pyongyang, no aeroporto tem plantações de arroz, né, plantações de outros legumes, de verduras, né, de grãos, no próprio aeroporto, né, até lá, todos os espaços que eles têm para plantar, eles plantam, né, para realmente acabar com essa dependência do exterior, né, de depender de uma superpotência para sobreviver, né, para que ela não acabe sendo uma moeda de troca, como aconteceu com a Alemanha Oriental, né? Exatamente. Então, é isso. Eu gostaria de agradecer ao camarada Gabriel Tanan pela sua explanação. E vocês querem fazer alguma consideração final, algum jabá? A Levi Rabelo, quer dizer alguma coisa para concluir? Não, só agradecer mais uma vez, né, o centro. Tá sempre contribuindo aí com o MarteloCast, né, trazendo uma quantidade absurda de informações. Então, todos os podcasts que a gente fez com o pessoal do centro, né, seja com o Lucas, seja com o Gabriel, seja com os dois, é sempre um podcast que eu fico ouvindo assim, né, enquanto tá gravando e aprendendo muito. Então, só agradecer mesmo, tudo. E dizer que. Que a gente devia depois fazer um compilado das cinco melhores, no caso, por melhores, não piores, fake news sobre a Coreia do Norte e zoar em cima disso. Que é uma falta de criatividade muito grande dos jornalistas que são pagos pra isso, viu? Essa é uma ideia muito boa. E aí, Gabriel Carvalho, considerações finais e jabá. Ah, então, eu fiquei feliz porque esse episódio aí ficou um padrão Ontocast de episódio, né, que a gente falou bem pouquinho, falou mais o convidado, e geralmente sabe, né, quando é um assunto que eu não manjo, eu gosto de deixar mais o convidado falar mesmo, e eu só faço umas perguntas mesmo, né? E eu acho que a gente fez um podcast hoje bastante informativo, muito interessante. Estou feliz com o resultado desse episódio de hoje. E de jabá é pro pessoal ir lá ouvir o Candeeiro Elétrico, que a gente vai gravar aí os próximos episódios, e também o Ontocast, claro, né? Que agora a gente já tá no, se eu não me engano, 13º episódio. E a gente fez um episódio muito bom com a professora Virginia Fontes, foi o último episódio. Já gravou também com o camarada Glauber, né, lá do canal Filosofia Vermelha. E se tudo der certo, também vai sair aí um episódio com o Gustavo Machado. Então é só a galera foda aí do movimento comunista que a gente tá entrevistando, entre professores, cientistas, trabalhadores que sejam bem versados, né, na ciência imortal do proletariado, materialismo histórico, né, a gente tá chamando para participar do Ontocast. E é isso, vamos lá conhecer os podcasts irmãos do MartelaCast. Sim, eu queria primeiro, né, agradecer a oportunidade, né, o convite de estar aqui de novo no MartelaCast. É sempre uma honra, né? Todos nós do CEP ficamos muito felizes quando somos convidados, né, para participar aqui. Queria, né, agradecer realmente de coração, e sempre que precisarem a gente está aqui, é só convidar, marcar, a gente vem e grava. É muito bom estar sempre aqui com vocês. Queria também, né, agradecer os outros membros do nosso centro, né, o Lucas Rubio, o presidente do CEPES, o Rafael, o delegado especial lá no Rio de Janeiro, e o Fábio, delegado especial aqui em São Paulo, né, a participação, né, todo esse apoio, né, que eles dão para que o nosso centro continue na mídia, né, continue propagando, né, informações verídicas, né, reais sobre a Coreia Popular e o regime socialista de lá. E o jabá seria, né, procurar a gente, o CEPS, né, o Centro de Estudos da Política Songun. A gente está presente no Twitter, no Facebook, no Instagram. A gente também tem nosso canal no YouTube com conteúdos bastante interessantes. E também a gente tem o nosso site, né, que é cepssongun.com.br, né? Lá você tem muitos artigos. É, a gente está gravando esse podcast aqui no dia 27. Saíram muitos textos muito legais sobre a Guerra da Coreia. A KFA Brasil, que é outro instituto sobre a Coreia, que nos ajuda bastante, traduziu um livro, né, do Kim Il-sung sobre a Guerra da Coreia. Está lá gratuitamente para você baixar, você ler em PDF na nossa biblioteca virtual. E também queria agradecer, né, o pessoal do Centro de Estudos da Ideia Jute, né, do blog Solidariedade à Coreia Popular, também por todo o apoio, né, que eles sempre deram ao nosso Centro de Estudos. Desde o início, né, quando a gente começou lá em 2017, a gente ainda era um pouco amador com isso. Eles deram um apoio muito bacana pra gente. Queria agradecer, né? Então, todo mundo, Martela Cast, KFA, os outros membros do CEPS e o CIG, né, o Centro de Estudos da Ideia Jute, todo o apoio que nos foi dado desde o início. Muito obrigado. Então, pessoal, é isso. Sigam aí a gente nas redes sociais. Estamos no Instagram, estamos no Facebook. Assinem o nosso Castbox, nosso Spotify. É, esperamos que o bug que aconteceu no nosso feed no último episódio, ficou um episódio duplicado no Spotify, não se repita, que vocês não tenham esse transtorno. A gente ainda está tentando entender o que foi que aconteceu. Mas é isso. Então, um bom momento aí para você ouvir do Martela Cast. E até mais. Ah, eu tá maluco. Ah, eu maluco. Ah, eu tá feliz, porque meu bem voltou. Andava triste desde que ela foi embora. Já não comia, eu estava emagrecendo. Ela voltou, me trazendo seu carinho. Tem apetite, outra vez eu tá comendo. Comida.